Quero compartilhar com você a terceira ministração de uma série de palavras proféticas que Deus tem revelado aos seus filhos. E eu tenho a alegria e o privilégio de compartilhar com você. Você tem à disposição a primeira ministração desta série profética, que tem o título És Bem-vindo, Cordeiro. A segunda ministração tem o título As Torres. És bem-vindo, Cordeiro, é uma palavra que traz algumas revelações muito profundas sobre a sexta trombeta e o rio Eufrates. Algo muito forte que nos desperta diante de Deus para um posicionamento, para uma postura de vida cristã, de intimidade, de relacionamento com Deus, mediante o tempo em que estamos vivendo. Mostra claramente que Jesus está voltando. E isso não demora muito, isso é muito rápido. Em muito pouco tempo, Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Na segunda ministração, As Torres, você vai aprender, você vai receber e você vai poder constatar em toda a palavra de Deus como o episódio de 11 de setembro estava registrado na Bíblia e como ele tem um significado e uma ação no mundo espiritual importantíssima. Novamente, o Senhor traz uma revelação profética não apenas para o conhecimento intelectual, mas para uma postura de vida, para uma decisão pessoal, para uma posição nossa e individual diante do Senhor, por causa do tempo em que estamos vivendo, que é o tempo do fim, por causa da urgência de termos um relacionamento cada dia mais profundo com Deus e frutos, muitos frutos à nossa volta. Esta terceira ministração, a guerra do Iraque, Estados Unidos e Iraque, é uma ministração também que desperta a nossa vida para um posicionamento diante do Senhor. Não apenas queremos guardar informações, não queremos apenas ter doutrinas, discuti-las ou questioná-las, nós queremos ter fatos reais diante de nós que nos mostram a brevidade do arrebatamento da igreja, que nos mostram como estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra e que nos desafiam a um posicionamento novo diante do Senhor, diante do reino. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Este é o tempo de buscarmos o reino. A palavra do Senhor diz em Mateus que esses últimos dias que estamos vivendo seriam assim mesmo, como nos dias de Noé. Muitos, mas muitos, talvez a maioria, não acreditaria naquilo que estava profetizado. Como nos dias de Noé estamos vivendo, as pessoas trabalham, compram, vendem, dão-se em casamento, casam-se, e vão cuidando das suas vidas individualmente e não estão percebendo os sinais na mídia, todas as noites, todos os dias, nos jornais. O tempo todo o Senhor está anunciando os terremotos, os acontecimentos, os episódios à nossa volta mostram claramente. Nós estamos nos dias do fim e o Senhor Jesus se prepara para arrebatar a sua igreja, aqueles que são seus. A guerra, um sinal físico dos acontecimentos nos céus. Deus destrói todo intento humano de glória e poder pessoal. Quero lembrar um texto na segunda carta de Pedro. O Senhor nos revela claramente algo tão precioso. O versículo 15 do primeiro capítulo da segunda carta de Pedro. Mas procurarei diligentemente que em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Eu, pessoalmente, declaro uma palavra a você que está me ouvindo agora. Nestas três ministrações da série profética, Eu não estou tentando te convencer de uma doutrina. Eu não quero te apresentar um novo argumento escatológico. Eu não quero fazer que você entenda que estamos no final dos tempos por fábulas artificialmente compostas, como Pedro disse. No versículo 17, ele diz: "Pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória ele foi-lhe dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Assim como Jesus recebeu de Deus a confirmação, você vai receber do Espírito Santo a confirmação destas palavras. Você vai receber a confirmação não de doutrinas, não de argumentações escatológicas, mas de fatos reais. No versículo 18, Pedro diz: "Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações." Pedro está declarando a importância daquilo que os profetas deixaram registrado na Bíblia sobre esses últimos tempos, sobre a vinda de Cristo. Mas ele diz mais: até que o dia clareie. Quanto mais se aproxima a vinda do Messias, a vinda de Jesus, o sol da justiça, mais o dia clareia, mais as coisas ficam iluminadas, mais nós podemos ver com os nossos próprios olhos fatos reais, não apenas a discussão doutrinária escatológica de uma determinada denominação ou de uma linha teológica, mas fatos reais que comprovam. As profecias estão se cumprindo e a palavra do Senhor está clara. Estamos nos últimos dias. Esses fatos que antes eram profetizados, agora são fatos reais, constatados entre nós, vistos pelos nossos próprios olhos, porque o dia está clareando. As coisas estão patentes aos nossos olhos. Na primeira ministração, és bem-vindo, Cordeiro, eu trago alguns fatos reais que só vieram à luz porque o dia está clareando. Na ministração das torres, você vai descobrir nos textos bíblicos sinais tão claros do que Deus já havia declarado, do que Deus já havia falado que aconteceria, que nos comprovam, nos fazem enxergar claramente a luz do dia que Jesus está voltando. Você não precisa ver o sol pela manhã. Logo cedinho você nem vê o sol, mas você já vê o céu azul, você já vê os montes iluminados, você já vê as ruas iluminadas, você já pode apagar a luz porque o dia já está clareando. É isso que Pedro estava ensinando. O dia vai clareando à medida que Jesus vem se aproximando e nós veremos com os nossos próprios olhos as profecias acontecendo à nossa volta. E agora nessa terceira ministração sobre a guerra, eu trago para você algo que Deus revelou a mim, algo que Deus está revelando a milhares de outros servos dele, e algo que vem nos abrir os olhos para o momento em que estamos vivendo no contexto mundial.